normal, e se tivesse uma carta amostra sempre. Você tem um ás e dois, e o dois está amostra, você é obrigado a botar o bi. Entendi. É basicamente isso. Cada jogo tem sua regra, então vai ser sempre a pior carta do jogo ali, né, que você está jogando. E daí vem as streets, né? Após você receber, né, quando você recebe as três cartas primeiras, as duas ficam à mostra, você tem a aposta mínima ali, né, que é o small bet e o big bet. É como se fosse jogo de holding, né, limit holding, que você tem, como é que eu posso dizer, a partir do turn você tem big bets, turn e river você tem big bets, e no flop e pré-flop você tem small bets, certo? Certo. Basicamente isso. Ou seja, você sempre vai ter uma aposta mínima, sei lá, 10 é small bet e 20 é big bet. No pré-flop e no flop você faz a small bet, e no turn e river você faz small bet. Entendi. Já nesses jogos é um pouco parecido assim. A quarta carta que você recebe já começa já as big bets. Ciro, os cálculos de odds desses jogos têm algum tipo de relação ou são parecidos com os cálculos que a gente utiliza no Hold'em ou no Omaha? Basicamente sim, mas o que você tem que ficar atento é o seguinte, por exemplo, você tem, sei lá, você tá jogando stud, você tem que fazer, sei lá, você tá com a flush, né? Você vai ter 9 outs ali de fazer flush, normalmente, né? Como se fosse no Hold'em. Só que você tem que ficar atento às cartas que já foram descartadas. Você tem como saber as cartas que já foram descartadas pelos vilões, porque, como eu falei, né, cartas ficam amostras ali na mesa. Então, é um pouco mais fácil de você identificar quantos saldos você tem. Descartada que você fala são as cartas amostras, as cartas mortas que você já está vendo, não as que as pessoas, de fato, descartaram e estavam ocultas. Por exemplo, começou um jogo agora, certo? Todo mundo vai receber as suas três cartas e vai ficar lá uma carta amostra, certo? Você tá falando de quê? De stud? Stud, do ré, stud, valor, tanto faz. Você fica... Certo. É o que eu falei, duas cartas à amostra, mas é duas cartas mucadas e uma amostra, certo? Eu confundi aí, porque eu tô jogando as telinhas aqui aí. Tá. Você vai receber essas três cartas e você já viu ali, por exemplo, se um 4 de copas, Rafael foldou um 4, não jogou, não pagou, nem subiu, só foldou a mão. Você sabe que o Rafael já descartou um 4 de copas ali. Fulano descartou um ás de ouros, por exemplo, entendeu? Tô entendendo. Então ali você já viu quantos altos você já tem a menos a mais. Existe uma dinâmica um pouco diferente nos jogos high-low, né? Que você tenta, na verdade, fazer o scoop, que é pra poder acertar em cima e embaixo. Fere? Sim, como se fosse ali, tem o stud high-low, né? É como se fosse o Omar high-low, as mesmas regras, né? O low vai de 8 a ás. E o high é o melhor jogo possível. Às vezes não vai ter low, mas sempre vai ter o high, né? Obviamente. Que nem uma high low. Só que as regras são tão diferentes, né? Duas cartas fechadas e uma aberta, sendo que você tem quatro states de aposta, né? Sendo que a última aposta você recebe uma carta fechada. Dessas modalidades todas que a gente já mencionou aqui, e de outras que eventualmente você conheça, qual é a que é mais jogada que você acredita? Eu acho que deve ser o stud ou o res ali, provavelmente. Com certeza, porque são as mais fáceis de se jogar e tal, de aprender, porque já vê um pouco das regras do Hold'em, né? Deixa eu te perguntar um negócio. Investir em Mixer Games vale a pena? Quais são os prós e os cons? Os primeiros vão falar dos prós. Quais são os prós de se dedicar ao jogo em Mixer Games? Contando o Omar ou sem contar o Omar? Vamos desconsiderar o Omar a quatro cartas, né? Vamos considerar outros jogos, né? E tô pensando aqui também em torneio. Tá? Eu não sei se você... É porque você é jogador de torneio, então eu nem sei em que nível de contato você tem com cash game dessas modalidades. Mas, enfim, vamos pensar a princípio em torneio. Vale a pena você parar para se dedicar e deixar de, por exemplo, investir tanto tempo no jogo de Hold'em ou no jogo de Omaha para poder conhecer outras coisas? Na minha opinião, não. Porque lembra que lá no começo da entrevista eu tava falando com você que, tipo, tinha pouco material na internet e tal? Então, Sim. Não só material na internet necessário para você aplicar o que você está estudando, mas como você precisa também jogar, né? Jogar mais mãos, entrar em situações difíceis. Eu aprendo muito, as pessoas aprendem muito por osmose, né? Jogando. Você, às vezes você está numa situação jogando contra um cara muito bom, o cara fez uma coisa que você não esperava e depois você vai estudar, tipo, você vai ver que aquilo que o cara fez é muito bom. Acaba que você vai aprendendo. Entendi. Então tá, você começou a trazer uns pontos negativos aqui. Primeira coisa, escassez de material de estudo. Então tem pouca coisa para poder a gente estudar sobre essas outras modalidades, não é isso? Esse é um dos pontos, né? Vou trazer um outro aqui que eu coloquei para a gente debater, que foram as premiações. Pelo que você consegue acompanhar aí, as premiações são sensivelmente menores do que as modalidades mais tradicionais, não é isso? Sim, até porque o número de pessoas que jogam essas modalidades é muito, muito inferior ao que joga no vôlei, entendeu? Naturalmente a premiação é menor, enfim, e menos atrativa. Né? E com relação aos torneios disponíveis, o que que você consegue dizer aí com relação a micro, a low, a medium, a high, em relação a buy-ins disponíveis desses torneios aí regularmente? Cara, se eu falar pra você que, tipo, eu sei certeza a grade de mixer que tem hoje, eu vou estar mentindo, porque eu mesmo só jogo quando tem série, porque não vale nem a pena olhar. Você vai ver que, sei lá, se eu tirar um filtro aqui agora e procurar, vai ter um outro torneio, sei lá, no máximo 1K garantido, 500 garantido. Isso vai ser de buy-ins bem inferiores, né? Então é bem, bem escasso mesmo. É, além disso, tipo, não ter material tem essa indisponibilidade de torneio, né? É por isso que eu só jogo em série, tipo, tem mais fichas jogando, tem mais gente jogando, porque às vezes tem cara que nem sabe a regra. Bom, então vamos lá. Vamos discutir os pontos a favor de se dedicar, por exemplo, aos Mixed Games. O field, naturalmente, é um field mais fraco, né? É um field que tá aprendendo, acabou de começar, e como você falou aí, muitas vezes nem sabe as regras, né? Então, é um field mais fraco do que o field de Hold'em ou de Omaha. Confere? Isso se tratando de bains ali menores, né? Obviamente. Certo. Porque nos bains mais caros já tem uns caras que são bons lá. Beleza, mas os caras que são bons desses mixers não se comparam aos bons do Hold'em, por exemplo, desse mesmo nível de buy-in. Ou tô errado? É relativo, O nível eu diria. daquele mesmo cara no Hold'em, no Omaha, até pelo tempo que o cara tem se dedicando, não seria maior do que nos mixed? É, acho que sim. Acho que isso é uma verdade. O problema só é que tem pouca amostragem, entendeu? Tipo, você saber se o cara é bom ou ruim e tal. Você não tá jogando muitas mãos com o cara de dia a dia. Sei lá, tem cara no holding que eu vou falar, pô, esse cara em regra é fraco aqui, por isso, por isso, por isso. Que eu já sei que eu joguei algumas mãos com ele, sei quais são as falhas dele, sei como eu posso explorar ele. Só que no mixed, tipo. Mas o que você pode fazer é ver que o cara tá jogando mal ali e tal, fazer um note ali, mas você vai ver ele só na próxima série, olha lá. É muito complicado. E assim, eu não sou mega especialista no mixer de game, né? Tipo, eu jogo, eu sou melhor que a maioria, só que até para mim, matéria de estudo não tem, não vale a pena eu deixar de, tipo, ver um vídeo do Cova ou algo do tipo pra ver uma reta final lá de mixer de game do 1K lá do NerdGuy, entendeu? O fato do field ser mais fraco não torna mais EV do que, por exemplo, um torneio de Hold'em. Quando você sabe ali, nem seja as orientações iniciais de determinada modalidade, você já sabendo uma besteirinha, aquela coisa de quem tem em terra de cego quem tem um olho é rei, você não acredita que é mais EV jogar esses torneios do que muitas vezes jogar um torneio de Hold'em? É, mas basicamente você acha que é isso, mas vai ter alguém lá com o mesmo livro que você está lendo, mesma regra, mas vai ter coisas que você não sabe, tipo, você nunca vai dar. Até o Yuri falou esse dia, né? Você nunca vai dar call depois de dar um big bet lá no, na última street, porque ou você tem uma mão que está perdendo, ou você tem uma mão que está ganhando. Não tem essa parada de bluff catch, entendeu? Que tem nas outras modalidades. Sim. Então, se você tem um bluff catch, é só pagar um big bet, não para pagar um raise em big bet. Entendi. É, então, é mais ou menos assim, explicando de forma assim, mas é só rateira, mas é mais ou menos isso mesmo que eu falei. É pouco material, pouco field mesmo para você poder jogar e aprender. E mesmo você sabendo a regra contra caras que estão ali perdidos, você vai ter um pouco de dificuldade, entendeu? De fato, vai ter, né, o holding lá, que você tem duas cartas escondidas. O cara vai ver suas cartas, então você tá vendo as cartas do cara também. Então é um jogo mais fácil de aprender. Então é mais difícil, tipo, é um dos fields mais difíceis do WSOP por conta disso. Tem caras muito bons que estudam o jogo lá fora, Estados Unidos lá, tipo,